Madragoas da Amália, com António Vieira. Ora viva, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, mais uma vez à conversa, mais uma vez sobre um livro e mais uma vez sobre um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É algo que nos entusiasma, eles têm sempre assuntos muito interessantes e este é um deles. Vamos estar à conversa sobre o livro Portugal, Paisagem Rural, do Henrique Pereira dos Santos. Henrique, muito obrigado por teres vindo às Madragoas. Gostava que, antes de começarmos a falar do livro, gostava que te apresentasses ao meu auditório. Bom, tenho sempre dificuldade nessas coisas. Eu começo sempre o meu currículo a dizer que tenho 4 filhos, que sou arquiteto paisagista e, enfim, tenho andado por aí a fazer umas coisas. Essencialmente tenho trabalhado em conservação de natureza e na relação entre conservação de natureza e economia, por aí fora. E como é que surgiu este convite, Henrique, para este livro? Isto tinha a ver com uma investigação e com uma reflexão que já fazias? Foi um convite que partiu da fundação e depois, sim, partiste para o livro? Como é que foi o processo? O processo é um bocadinho longo, porque eu, de facto, já tinha escrito 2 livros antes. E por outro lado, estava a fazer um doutoramento, que mais ou menos com o mesmo tema, sobre paisagem por aí fora, e às tantas, por razões quase fortuitas, diria eu, perguntaram-me se eu não queria escrever um ensaio para a Fundação, e portanto, quando acabasse a tese, eu acabei a tese, e peguei, na minha tese de doutoramento e transformei-a num ensaio. O que levantava logo à partida um problema central é que a minha tese é essencialmente uma questão de mapas, de interpretação de mapas e etc. E a Fundação praticamente não tem gravuras ou não tem gravuras nos ensaios, é uma coisa relativamente leve de ler. E, portanto, eu tive que transformar um texto que estava essencialmente apoiado em mapas de evolução da paisagem, num texto que fosse legível e compreensível qualquer pessoa. Não, foi isso que eu fiz. Como é que... Certamente que há aí uma dificuldade logo à partida, de mudar a linguagem, de mudar a perspectiva. Foi difícil para ti isso? Não, difícil eu não diria. Tive que... Quando comecei a fazer o ensaio, seria a partir da tese, e tive que me convencer que tinha que pegar naquilo fora o que está nos mapas. A tese tem uma lógica relativamente simples. Nós, quando pomos manteiga no pão, estamos a financiar a produção de manteiga, a produção de leite e a produção de cereais intensivos que vão para as rações. Quando molhamos o pão no azeite, estamos a financiar olivais. Portanto, essencialmente, a tese pega nos dados estatísticos por conselho das produções agrícolas ao longo do século XX, portanto, começa no princípio do século XX e acaba no fim do século XX, e procura identificar o que é que foi mudando, o que é que existia, e o que é que foi mudando, e porque é que existia, e por aí fora. E essa é a parte dos mapas. O que os mapas traduzem é exatamente, por cada um dos 300 concelhos que Portugal tem, do continente, não entre Madeira e Açores, cada um dos 300 concelhos tem uma série de produções base. Estamos a falar essencialmente daquilo que era a base da alimentação, que são os cereais, trigo, milho e centeio, dependendo da zona, mais o outro elemento energético que era essa base, que é a batata, que entra um bocadinho mais tarde na alimentação. E depois estamos a falar das leguminosas, aquilo que traz azoto para o solo, isto é, feijão, grão, favas, por aí fora. E depois estamos a falar daquilo que é essencial para manter a fertilidade e produzir trabalho, que são os animais. Vacas, não entrei com os equídeos, isto é, cavalos e mulas e burros, porque isso me trazia um problema, é que há uma alteração no uso desses animais com a mecanização que me ia baralhar, digamos assim, que ia tornar mais complicada a interpretação da evolução dos números. Mas, essencialmente, vacas, porque os grandes animais nas explorações não estão lá para produzir nem vitelos, nem carne, nem leite, estão lá para produzir trabalho. Essa é que é tradicionalmente a sua função. E depois os outros pequenos animais que estão lá para produzir estrume, ovelhas e cabras, e depois aquilo que é uma coisa um bocadinho especial, que é o porco, porque tem uma função diferente a sul e a norte do país. Fazendo esta, olhando para a paisagem rural portuguesa, a que conclusões é que chegaste com essa tese? Coisas que te surpreenderam particularmente, tendo em conta que tu já sabias muita coisa, o que é que te surpreendeu particularmente com esta tese? O mapa que mais me perturbou, chamemos-lhe assim, que perturbou o meu raciocínio, porque punha em causa aquilo que eu achava que sabia, é um mapa que compara o número de cabras por concelho, mais ou menos 1930, um bocadinho antes até, e 1950. Porque há uma diminuição quase generalizada no número de cabras nessa altura. E isso é incompatível à partida com aquilo que são as teses base da interpretação da paisagem. Isto é, nós temos pastoreio, mais uma vez, não por causa dos queijos ou da carne ou da lã, nós temos pastoreio para trazer nutrientes para as áreas agrícolas. As áreas agrícolas é que alimentam as pessoas comem carradas de pão, chamemos-lhe assim, em todo o país. Digamos que se estivéssemos na China, aquilo que é equivalente é o arroz. É um produto muito energético e de fácil conservação. E no Mediterrâneo e nesta zona, são os cereais que dão origem ao pão, nas suas mais variadas formas. Enfim, em Itália chegam a dar origem às massas, não é? Mas isso é o que alimenta de base. Tudo o resto é complementar a isto. É isto que mata a fome às pessoas. Mas como nós temos muito poucos solos agrícolas em Portugal, nós temos que fazer sempre as produções nos mesmos sítios. Ora, se eu ponho um grão de trigo, suponhamos, e tiro 20 ou 30 e mais os tecidos da planta, eu estou a tirar mais nutrientes do que aqueles que estavam inicialmente. E, portanto, eu tenho que repor através da estrumação. Ora, essa estrumação é feita com o pastoreio. O gado sai de manhã, volta à noite para o curral, durante o dia está a comer vegetação, não é? A comer plantas. Os tecidos dessas plantas, na prática, são nutrientes e depois vai depositá-los no curral. E, portanto, vai acumulando nutrientes no curral que eu vou usar depois na vez seguinte que vou fazer. E o que acontece é que isto é feito essencialmente pelas cabras e também pelas ovelhas, e há uma diminuição que é contrária a um aumento da produção, porque nós temos, durante o século XX, temos duas tendências completamente diferentes. Na primeira metade do século XX, há uma expressiva aumento da pressão sobre o território, mais gente, mais produção, mais recuo maior dos sistemas naturais. E depois, na segunda metade do século XX, há o inverso dessa tendência, uma diminuição, um despovoamento, que aliás está na origem destes fogos que nós temos agora. É exatamente essa tendência de abandono e, consequentemente, da acumulação de combustível que dá origem a estes fogos, a este padrão de fogo. Os fogos existiam, tinham um padrão de fogo diferente. Ora, as cabras diminuírem nessa altura que há um aumento de produção é pouco compatível com esta interpretação do território. Como é que resolveste o problema, por assim dizer? Eu resolvi o problema. No sul é relativamente fácil de resolver, porque isso corresponde ao período da expansão dos adubos industriais e, portanto, o que os adubos industriais permitem é trazer nutrientes para a terra, fabricar solo. António Sardinha chega a utilizar esta expressão. Permitem fabricar artificialmente fertilidade e, portanto, desse ponto de vista, quebra o vínculo ou diminui o vínculo com os animais. Eu já não preciso destrumar tanto. No norte, a situação é um bocadinho mais complicada, nomeadamente na zona do Milho, onde há uma enorme pressão nessa altura. Mas isso pode ter, eu, enfim, inventei uma explicação para isso, é que nessa altura deixou de haver praticamente imigração. No fim do século XIX, princípio do século XX, há imigração para a América e para o Brasil. Isso com aquela crise dos anos 20 na América deixou de ser possível, deixou de haver trabalho na América e no Brasil, as pessoas ou regressam ou não há praticamente saída. Mas depois a Europa também não tem, não é zona de acolhimento, não é região de acolhimento. E, portanto, nós deixamos de ter imigração mais ou menos 20 ou 30 anos ali. E isso significa que há uma disponibilidade muito grande de pessoas. E, portanto, no caso do milho, em que as pessoas produzem agricultura nas suas leiras e vão buscar nutrientes ao que está à volta, eu posso. Mas produzem num período curto, relativamente curto de tempo no ano, isto é, mais ou menos de abril, maio até outubro, eu tenho muito trabalho. Nas sementeiras, nas sachas, no regadio, no vinho, etc. Mas depois, de outubro a maio, há uma clara diminuição da necessidade de trabalho. E isso pode ser aproveitado para colher o mato diretamente, para roçar mato diretamente e transportá-lo nos carros depois. Isso abre espaço à expansão do pinheiro, porque o pinheiro não é incompatível com a criação do mato, destes matos que precisam de sol, e portanto eu penso que, e por outro lado, os animais de trabalho precisam de aumentam porque há um aumento da área agrícola, e esses animais também produzem estrume. E portanto há uma substituição do trabalho animal pelo trabalho de braços, que permite a diminuição do gado miúdo, o aumento do número de vacas e o aumento da área de pinhal. Isso é a minha especulação para explicar esta contradição. Henrique Pereira dos Santos é o convidado de hoje das Madragoas e o autor do livro Portugal, Paisagem Rural. Mais uma boa oportunidade de ficarmos a conhecer melhor o nosso país com este livro, um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O Henrique disse-me, antes de começarmos esta conversa, que gostava de ouvir o António Zambujo, e nós vamos fazer-te a vontade, Henrique. Vamos ouvir o António Zambujo com dois temas. Há anos que eu viva, não posso esquecer-me daquele navio que eu vi naufragar na boca da barra e tentando perder-me daquela janela virada para o mar. Sei lá quantas vezes matei o desejo e fui pelo mar fora com a alma sem graça, levando na ideia os lábios que vejo e aquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as ondas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa lugurgia, não trazem desejos de me torturar como aquela luz um dia naquela janela virada para o mar. Se mais ainda houvesse mais portos correra, lembrando-me noites de meio luar, dos olhos naquela janela virada para o mar. Mas quis o destino que o meu mastodonte, já velho e cansado, viesse encalhar na boca da barra e mesmo de fronte daquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as ondas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejos de me torturar como aquela doida que deixei um dia naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Aquela janela virada para o mar. Trago Alentejo na voz do cantar da minha gente. Ai, rios de todos nós, que te perdes na corrente. Ai, rios de todos nós, que te perdes na corrente. Ai, planícies sonhadas, ai, sender de olivar. Ai, ventos na madrugada, que me transcendem demais. Ai, ventos na madrugada, que me transcendem. Amigos, papoilas no trigo, só lá eu as tenho. E de braço dado contigo, a meu lado é de lá que eu venho. E de braço dado, cantando ao amor, guardamos o gado, papoilas em flor, que o vento num brado fresca o calor. E de braço dado contigo a meu lado, cantamos amor. Ai, rebanhos de saudades que deixei naqueles montes. Ai, pastores de ansiedades, bebendo água nas fontes. Pastores de ansiedades, bebendo água nas fontes. Ai, sede das tardes quentes, ai, lembrança que me alcança. Ai, terra prenha de gente, nos olhos de uma criança. É terra praia de gente, nos olhos de uma criança. Amigos, amigos, papoilas no trigo, só lá eu as tenho. E de braço dado contigo ao meu lado, é de lá que eu venho. E de braço dado, cantando ao amor, guardamos o gado, papoilas em flor, que o vento num brado refresca o calor. E de braço dado, contigo a meu lado, cantamos amor. Cantando ao amor, guardamos o gado. Aqui está António Zambujo a cantar, e muito bem, o seu Alentejo. Já falámos também sobre o Alentejo, mas este é um retrato de todo o país. Portugal, paisagem rural, do Henrique Pereira dos Santos. A falar disto do Alentejo e do António Zambujo, lembrei-me de uma pergunta que poderia ser interessante fazer, diz-me tu. Ao longo desta evolução da paisagem rural, a paisagem rural tornou-se mais uniforme ou não? É uma pergunta interessante, mas não tem uma resposta fácil. Nós, neste momento, temos uma evolução dual, chamemos-lhe assim, uma evolução que tem dois caminhos que são diferentes. Nas paisagens mais produtivas, nós temos intensificação e temos alguma simplificação. Por exemplo, na zona do milho, o tradicional era ter na mesma terra milho, feijão e abóbora, e agora só temos milho ou temos feijão. Portanto, há aí uma simplificação. Mas, por outro lado, nas paisagens, nos terrenos mais pobres, nós temos abandono e isso dá origem a uma maior diversificação de algumas coisas. Os sistemas naturais estavam muito simplificados, praticamente não havia mato, por isso é que não ardia tanto como era de agora. Melhor dizendo, em área ardida talvez fosse igual ou maior. O que é, nós tínhamos fogos muito mais frequentes, frequência de 2, 3 anos, que são fogos pastoris, e esses fogos eram pouco intensos e em mosaico, não eram extensos. Com o abandono agrícola, com deixarmos de usar o mato para estrume, deixarmos de ter o mato a ser usado para queimar e para a lenha e para a cozinha, e com a introdução dos adubos, nós deixamos o mato acumular atualmente. Agora, isso não é bem verdade, por exemplo, no Alentejo, porque no Alentejo o problema é exatamente, é um bocadinho diferente. Nós temos a ideia de que a campanha do trigo é que simplificou aquilo tudo e tal e tal, isso não é verdade. É uma ideia errada, é essa então? É uma ideia claramente errada, porque é verdade que a produção agrícola simplificou alguma coisa. Primeiro, não é a campanha do trigo de Salazar, mas é a lei da fome do Alvino de Brito, do fim do século XIX, que faz acentuar uma tendência que já vinha anterior de produção de cereais, que depois também é suportada pelos adubos orgânicos. A falta de matéria orgânica sempre foi um problema no Alentejo, mas todas as descrições do século XIX do Alentejo são descrições que falam praticamente de uma charneca, de uma ponta à outra. Isto é, matos baixos, etc, etc. A ideia de que havia um grande montado não é verdade. O montado também cresce com a produção agrícola. Aliás, porque ela é compatível com o montado. E, portanto, aí no Alentejo, talvez tenhamos ganho hoje mais diversificação do que aquela que havia no fim do século XIX. Embora com sistemas diferentes. Nós no Alentejo temos lobos até meados do século XX, não é? As pessoas têm a noção de que o lobo desapareceu do Alentejo há muito tempo. Não é verdade, havia lobos nos anos 80 ainda, já populações muito dispersas. E isso perdemos no Alentejo porque perderam a sua base de alimentação, sobretudo a partir de meados do século XX. Mas ao mesmo tempo ganhámos outra diversificação, quer nos montados, quer noutro tipo de coisas. Portanto, há aí uma dificuldade grande de responder de uma forma sim e não. Aliás, há um capítulo, e a propósito dos lobos, um dos últimos capítulos do livro é precisamente uma nota sobre lobos e paisagens. Exatamente, porque inicialmente quando eu comecei a tese, uma das coisas que eu gostaria de ter feito mais, fiz alguma coisa, tem um capítulo sobre isso, era a relação entre esta evolução da paisagem e depois as espécies selvagens. Porque há uma relação direta, porque se transformamos matos em pinhal ou se transformamos em área agrícola, naturalmente há ganhadores e perdedores, há espécies que ganham e perdem, não é? Todos os forais, por exemplo, ali à volta de Vila Pouca, que é uma área que trabalhei na Idade Média, no século X, não, um bocadinho antes ou depois, falam nos tributos das mãos de ursos, o que significava que os sistemas na altura ainda permitiam uma população de urso razoavelmente consistente. E os animais de mata, veados, corços, etc., foram prejudicados pela expansão agrícola. Para essa simplificação. Mas, ao mesmo tempo, hoje estão a ser beneficiados. Portanto, nós vamos ter ursos outra vez em Portugal, dentro de 5 ou 10 anos, provavelmente. Vamos ter ursos em Portugal. A grande pergunta que muitos ouvintes estão a fazer, certamente, é: mas deixamos de ter ursos? Ligamos a televisão e... Como assim deixamos de ter ursos? Sim, desses temos, mas não, dos outros, estou a falar dos outros. Mas isso, não... isso é surpreendente para muitas... Para mim, inclusive, isso que estás a dizer é muito surpreendente. É, mas não é... Nós temos ursos a 30 km da fronteira. Não, não, é, não são populações estabelecidas com reprodução e etc. Isso é uma coisa um bocadinho mais complicada e demora mais tempo. Não quer dizer que não tenhamos, mas demora mais tempo. Agora, animais divagantes foram, enfim, identificados a 20 ou 30 km da fronteira portuguesa. E como há uma recuperação dos sistemas naturais, esta ideia que as pessoas pensam, os fogos estão a destruir a natureza. Não, é o contrário. É porque a natureza está a recuperar, é porque os sistemas naturais estão a recuperar que há fogos mais extensos e que há fogos mais intensos, porque exatamente o combustível está disponível. E essa recuperação dos sistemas naturais, os carvalhais estão a aumentar, já permitiu o regresso do corso a muitos sítios, já permitiu o regresso de outros animais que não estavam, e enfim, alguma expansão do lobo a norte do Rio Douro, e provavelmente está a permitir a expansão do lobo, do urso, no norte de Espanha, e ele chegará a Portugal, estou convencido, num prazo de 5, 10 anos é bem provável que nós tenhamos alguns animais divagantes, ursos. E muito provavelmente vamos ter o nosso presidente Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, a receber alguns desses animais divagantes. Ele está em todo lado, aí também estará com certeza. Portugal, Paisagem Rural é o livro que temos hoje em cima da mesa nestas Madragoas, do Henrique Pereira dos Santos. Henrique, há aqui um capítulo que é a Idade do Ouro. Que Idade do Ouro é esta? A idade de ouro da economia portuguesa é aquela idade em que toda a gente se emigra para fora. Digamos que nos últimos 200 anos não há período de maior crescimento económico que o período que vai da adesão à EFTA, mais ou menos meados dos anos 50, até o primeiro choque petrolífero em 73. Nessa altura Portugal crescia muito, era dos países que mais cresciam no mundo, e desse ponto de vista é uma idade de ouro da economia portuguesa porque há um crescimento de facto muito grande. E como é que isso se refletiu na paisagem rural? Isso é coincidente, embora a relação não seja direta, mas é coincidente com o esvaziamento do mundo rural. Porque ao mesmo tempo que esta idade de ouro existe em Portugal, do ponto de vista da economia, também existe no resto da Europa no pós-guerra. E, portanto, grande parte das pessoas que estavam no mundo rural, que passavam fome, toda a gente fala na história das sardinhas para três pessoas, enfim, de facto viviam mal e passaram a ter alternativas, quer fora de Portugal, algumas pessoas foram para a Alemanha, para a França, etc., ou para o Canadá, ou para os Estados Unidos, mas também vieram para as cidades. E é dessa altura que se desequilibra, enfim, há uma primeira altura em que se desequilibra do litoral para o interior com a introdução do milho, no século XVI, e é uma segunda, um maior desequilíbrio agora com o desenvolvimento industrial, se urbano ou industrial, da faixa que vai de Setúbal a Braga, chamemos-lhe assim, e isso é uma forma, também é uma das razões para as pessoas saírem do mundo rural. E, portanto, e ao mesmo tempo, no mundo rural, há os que ficam e se especializam numa produção mais intensiva, embora com menos gente, portanto há uma diminuição muito grande das pessoas que trabalham no campo, para além de haver uma diminuição de população, para além disso, a diminuição das pessoas que trabalham no campo é ainda maior que a diminuição de população. Mas os que ficam são mais eficientes, trabalham com mais maquinaria, etc., nas terras mais produtivas, e ao mesmo tempo há o abandono agrícola que dá origem, como já expliquei, aqueles fenómenos. E, portanto, esta idade de ouro da economia portuguesa, que faz com que as pessoas passem a comer carne, que praticamente não comiam, que deixem de comer leguminosas secas, que comiam muito, não é? Feijão, grão, e favas, etc., que as pessoas comiam muito, digamos, a carne que estava numa feijoada. O que é que era uma feijoada tradicionalmente? É feijão, feijão, feijão, e um bocadinho de ou chouriço, ou tocinho, ou não sei o quê, para temperar. Agora, hoje, nós temos que andar à procura de feijão debaixo da carne, nas feijoadas, não é? Isso é uma diferença grande. As pessoas passaram a beber leite, a comer ovos, coisa que não comiam. Henrique, já lá vamos com mais tempo falar sobre essa questão da dieta, que é também muito importante para este livro, que é Portugal, Paisagem Rural, é o nome do livro sobre o qual hoje falamos, aliás, ainda temos mais algum tempo de conversa, é um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Há pouco estávamos a falar de fado antes do início da conversa, o Henrique dizia que gostava de facto de ouvir a Carminho, gostava de ouvir cantar fado, mas gostava ainda mais quando ela se aventura noutras coisas. E nesse sentido, vamos aqui visitar o último trabalho da Carminho. Carminho canta Chico Buarque. E, não, Carminho canta Tom Jobim, assim é que é Chico Buarque, é o Zambuja. E por isso vamos ouvir aqui dois temas desse disco, Luísa e depois Sabiá. Rua, os boia no céu, imensa e amarela, tão redonda a lua como flutua, vem navegando o azul do firmamento, e num silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz para te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luísa, dá-me a tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza, dá-me a tua boca. E a rosa louca vem-me dar um beijo, e um raio do sol nos teus cabelos, como um brilhante que partindo à luz explode em sete cores, revelando então os 7000 amores que eu guardei somente para te dar. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sei que desfrute os primores que não encontro por cá. Sei que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Vai ser em vão que fiz-te. de te esquecer. Sabiá, um dos temas que podemos encontrar no disco Carminho Canta, Tom Jobim, assim é que é, não é Chico Buarque, Tom Jobim. Hoje converso com o Henrique Pereira dos Santos, a propósito deste Portugal Paisagem Rural, e falávamos nós da dieta, daquilo que os portugueses comem e que necessariamente interfere na nossa paisagem rural. A minha pergunta, enquanto leigo, eu gostava que tu respondesses, é o que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha nesta questão? Ou seja, a paisagem muda porque os portugueses passam a comer outras coisas ou vice-versa? Nas paisagens das economias tradicionais, das economias fechadas, mais ou menos até meados do século XX em Portugal, a alimentação é sobretudo um produto daquilo que é possível produzir num território. É por isso, por exemplo, que Portugal tem uma variedade enorme de pães, porque é as diferentes combinações de cada sítio resultam em pães diferentes, sejam eles de milho, sejam eles de trigo, mas mesmo os de trigo não são todos iguais, não é? O Alentejo tem um, a Zona Oeste tem outro. É verdade, e infelizmente para a nossa boa forma são todos deliciosos. É verdade, Portugal tem muito, muito bom pão. Mas isto para dizer que, de facto, aquilo que é a cozinha tradicional é essencialmente uma cozinha de aproveitamento. Eu, aliás, dentro de uma altura falo aí, por exemplo, do leitão. É absurdo comer leitão do ponto de vista da economia tradicional, mas esse é um prato tradicional. E uma das coisas que eu tento é explicar porque é que é absurdo. Porque eu gastei energia na porca enquanto ela está na gestante, não é? Gastei energia na cria e depois, quando me faltam um mês ou dois para eu poder ter um animal muito maior e, portanto, produzindo muito mais alimento, eu mato o animal. Isto não faz sentido nenhum. Exceto se eu matar o animal para garantir o resto da cria. Isto, digamos, o caminho para explicar o leitão vem do cabrito estornado do Leiros. O Leiros é naquela zona do Pinhal interior, é uma zona paupérrima, provavelmente a zona mais pobre do país, e é um cabrito que tem só um mês. Normalmente diz-se que leitão de mês e cabrito de três. Mas no caso do cabrito estornado do Leiros, tipicamente é um cabrito de mês, que é feito no forno, e que, inclusivamente, nem sequer é tirado à pele. É raspado pelo, mas é cozinhado todo inteiro, exatamente porque é um animal muito pequeno. Qual é a lógica de fazer isso? Nenhuma, exceto quando percebemos que, de vez em quando, as cabras tinham duas crias. E o pasto é muito pobre. E, portanto, isso põe em risco quer a mãe, quer as duas crias. E, portanto, logo que possível, eu retiro uma das crias para dar viabilidade à criação daquele ano. E isso é verdade também para o porco. Se a porca tiver 12 animais, e se eu não tiver capacidade de alimentar a porca de forma suficientemente rica para ela ter leite para os 12 animais, eu vou ter que tirar 3 ou 4, ou 5 ou 6, quantos forem, para garantir a viabilidade do resto. Ora, nas economias tradicionais, a alimentação é essencialmente uma função daquilo que é possível produzir. Ora, quando nós passamos a comer mangas, em vez de comer uma coisa qualquer que tenhamos à mão, na verdade o que nós vamos fazer é produzir um efeito na economia que gera um determinado território. É por isso que eu, quando falam nos fogos, agora é preciso reagir, vamos todos plantar árvores. Eu disse, bem, mas como um cabrito que é muito mais eficiente do que plantar árvores. Porque se eu comer cabritos, eu vou estar a viabilizar o pastoreio que me faz a gestão dos combustíveis finos, porque é isso que arde na frente de fogo. E isso é muito mais importante que te plantar uma árvore que provavelmente um gaio vai semear na mesma. E, portanto, se verdadeiramente eu estou preocupado com isso, era bastante mais interessante olhar para aquilo que eu como todos os dias no prato e pensar que, se calhar, viabilizar economias que ficaram afetadas, por exemplo, na região de Lafões, tem muitos aviários que ficaram afetados. Eu, se agora aumentar um bocadinho o meu consumo de frangos do campo da zona de Lafões, estou provavelmente a ser muito mais solidário que propriamente a mandar um casaco que já não me serve. E esta lógica é a lógica do meu trabalho. Isto acontece porque os portugueses, e principalmente as pessoas que vivem nas grandes cidades, estão desligadas de um Portugal interior, estão desligadas dessa realidade e até de uma realidade que é culturalmente comum, ou seja, essa história do cabrito, como acabaste de dizer. Provavelmente as pessoas que vivem as pessoas da minha geração que vivem na cidade estão desligadas desse país, e isso pode ter consequências que vão muito além do facto de ser apenas um não quer saber. Sim, não, isso não é um fenómeno de maneira nenhuma exclusivo de Portugal. Este fenómeno é um fenómeno global. As sociedades urbanas, digamos que se desligam da produção direta, e isso tem muitas virtudes, sejamos claros. Agora, é verdade que depois estabelecer a relação entre o meu prato e a paisagem que eu quero já exige um bocadinho mais de pensamento e de informação. E isso é verdade que por isso é que, às vezes, inclusive alguns dos meus amigos mais radicais e tal, incomodam-se com esta história do cabrito porque são veganos e acham que isso é que é a favor da sustentabilidade. Isso é verdade quando eu estou a comer carne que vem da produção industrial. Essa sim é insustentável, ou muito insustentável. Agora, eu comer um cabrito que vem de uma pastagem que não vai dar outro alimento, porque, ou vai ser abandonada e vai dar estes fogos, é provavelmente mais sustentável do que estar a comer uma soja que vem do Brasil. Portanto, esta relação não é evidente, quer dizer, ela em si é difícil, porque eu, quando chegar ao talho e comprar um cabrito, não sei se ele foi produzido industrialmente ou se vem do rebanho do Sr. Zé, não é? Há, de facto, esse problema, que há uma série de projetos que tentam resolver esse tipo de questões, das cadeias curtas de abastecimento, etc. Mas o primeiro passo é realmente ter a noção de que eu comer uns cereais com leite é provavelmente muito mais insustentável do que eu beber meio copo de vinho tinto com um bocado de pão e queijo. A nossa paisagem provavelmente é mais sustentável se nós fizermos isto ao pequeno almoço. Não estou a dizer que se faça todos os dias, não é? Estou como o Dom João, nem sempre galinha, nem sempre rainha, mas é preciso ter consciência de que muitas vezes esta opção é uma opção que nós fazemos simplesmente por falta de noção de que é essencialmente na viabilização das fileiras económicas que são capazes de gerir o nosso território que nós temos solução para a sua gestão, porque um dos maiores problemas que nós temos é a não gestão de parte do território. Há uma parte que, de facto, é super intensiva e etc, etc, que tem um determinado tipo de problemas, na bacia leiteira do Vila do Conde ou ali nas Lesírias, esse é um tipo de problemas, os tais da poluição, dos nitratos, etc, mas há depois uma grande parte do território em que o principal problema é a ausência de gestão. E essa ausência de gestão tem muito a ver com esta nossa alteração dos hábitos alimentares, que na prática tornaram insustentável uma série de economias que existiam, de fileiras económicas que existiam. E isso, enfim, pronto, é uma... Não estou a dizer agora que de repente agora passamos a comer tudo. Agora, é verdade que eu defendo, por exemplo, que as câmaras municipais que são responsáveis pela alimentação das suas escolas poderiam ter, nomeadamente nas zonas que são afetadas por incêndios, poderiam ter 10 ou 15% dos produtos que servem que proviessem de fileiras económicas que fazem a gestão dos combustíveis. Tal como defendo isso para os hospitais, para os quartéis, para os lares de terceira idade, eu não estou a discutir que se coma sempre assim, não é? Acho muito bem que se coma manga, mas quer dizer que nós pudéssemos criar algum mercado, quer nós individualmente, cada um de nós, quando faz opções, quer o Estado nos seus mercados públicos, para garantir uma maior viabilidade de fileiras económicas que nos podem fazer esta gestão de combustíveis que é fundamental para a gestão dos fogos. E quem diz isso diz o resto das coisas, em relação à biodiversidade, etc. Também há uma relação entre aquilo que nós comemos e a gestão da paisagem. Henrique, estamos mesmo no final deste programa. Ficámos a aprender muito contigo e com este livro, Portugal, Paisagem Rural, é um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Antes de terminarmos, queres acrescentar alguma coisa, algo que não falámos e que aches relevante deixar aqui? Não, eu acho que não tenho assim grande coisa a dizer. Acho que as pessoas, se pensarem um bocadinho no seu prato, olharem para o prato e começarem a perguntar de onde é que isto vem, penso que a partir de certa altura começam para já a ganhar curiosidade, porque a maior parte das vezes vão chegar à conclusão que não sabem como é que isto é feito, de onde vem, Mas depois, a partir do momento em que começam a ganhar alguma curiosidade e deixa pôr isto no Google e tal, provavelmente vão descobrir coisas fantásticas do ponto de vista da relação entre aquilo que comem e a gestão do território. Fica aí esse exercício para todos fazermos em casa, olharmos para o nosso prato e perceber. Claro que se estiver numa cadeia de restaurantes de hambúrgueres, se calhar não faz muito sentido. Se estiver naquela famosa marca de hambúrgueres, se calhar não faz muito sentido. Querias dizer alguma coisa? Não, quer dizer, depende, eles também servem saladas, não é? Portanto, quer dizer, a questão aqui tem a ver com olharmos e percebermos de onde é que vem, como é que é feito e de onde é que vem. Mas também ir lá uma vez não é ir lá todos os dias, são coisas diferentes. Pelo contrário, eu sou sempre a favor, sou sempre a favor. Por isso, a minha posição aqui para não me comprometer é ser a favor e não ser do contra. Portugal, Paisagem Rural é o livro sobre o qual falámos esta noite. E agradeço, Henrique, a tua presença aqui nas Madragoas e despedimos-nos. Não sei se te parece bem, eu sei que gostas de ouvir a voz da Ana Moura e por isso vamos ouvir esta versão muito curiosa e muito bonita também de um tema cantado por Amália Rodrigues aqui na voz da Ana Moura, chama-se Lavava no Rio Lavava. Parece-te bem? Parece-me otimamente. Vamos a isso então. Até amanhã e um forte abraço. Lavava no rio, lavava, gelava-me o frio, gelava. Quando ia ao rio lavar, passava fome, passava, chorava, também chorava. Ao ver minha mãe chorar, cantava também, cantava, sonhava também, sonhava, e na minha fantasia tais coisas fantasiava, que esquecia que chorava. Que esquecia, que sofria. Já não vou ao rio lavar, mas continuo a chorar. Já não sonho que sonhava, se já não lavo no rio, porque me gela este frio. Mais do que então me gelava. Ai, minha mãe, minha mãe, que saudades desse bem, do mal que então conhecia, dessa fome que passava, do frio que me gelava e da minha fantasia. Já não temos fome, mãe, mas já não temos também o desejo de a não ter. Já não sabemos sonhar, já andamos a enganar o desejo de morrer.